Para nível 350 via CE da PUCA, aguarde autorização de recife para voar direto Aracaju. Ciente 350, sobe aguardando, Zucatão e Zé. Alta 3178, complete a aproximação, chame a torre frequência 1 no 8, 1095. 1970, desce para 2510, ajuste na 096, autorizado procedimento RNAVE na proa de serra do 366, reduza para 1809, traço que anteriormente mencionado, 7 milhas. 2500, reduzido. Solo 09, livrando a direita, chama Solo 1, 21, decimal 9. Solo 219, 6224, acesse. Solo de Salvador, muito boa noite, Oceania 6224, livrou. Oceania 6224, autorizado até o pátio 1, posição 03, via Alfa e Juliette. Alfa Juliette para o posição 3, Oceania 6224. Azul 4980, foi autorizado proa do Romeu Fox 08. Maravilha, Romeu Fox 08, obrigado, Azul 4980. Gol 1970, chame a torre na frequência 1118, decimal 95. 1295, obrigado. Torre Gol 1970, está estabilizado, baixado, travado e ajustado. Gol 970, boa noite, ajuste altímetro 90. O nome é número 2, continua a aproximação, reporte passando Celes. Azul 4980, chame Recife, 2685, alterno 2545. 2685, 2545, 4980, boa noite. Boa noite. Avianca retaguarda, livre feedback, acionamento seu ataque. Após o Avianca, está livre, chama para o ataque, 3305. Então 3178, solo 012, ao livrar à direita, chame solo em 219. Tenha uma boa noite. Direita, 219, bom trabalho. Solo Salvador, boa noite. Está 3178, livrado. Oi, Fianete. Correção TAM 3178, taxa TV Alfa, reporte gentileza Juliette, chame 1121 para cheque, por gentileza. Alfa, latência da Juliette, confirme a frequência. 1211. 3178, 1219, aproximando-se da Juliette. Sim, está. 3178, mais antes da Juliette. Mais antes da Juliette, 3178. Está 3305, solo voltando. 3305, solo voltando. Confirme se vai iniciar o pushback de imediato. Estou com a aeronave da companhia agora aguardando para ingressar no pátio. O 3305 já está em pushback. Gente. O 3178, até assim que o companhia livrar o setor, está ingresso autorizado. Juliette, botão 7. Juliette, companhia livrar, Juliette para o 07, da 3178. O 970, solo, zona 4, livre direito, chama solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, obrigado. Muito boa noite, 1970. 1970, taxa autorizada via Alfa, reporte antes da taxa de Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1970. 3305, temos 220 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alternando São Gonçalo. Corre então, B. 220. Pista 305, autorizado até o ponto de espera, pistão 0, segunda direita Índia, ponto de espera, torre 1895-1016, bom voo. Direita Índia, 295 a torre, então 3305-1016, obrigado. Vai que aproximando a Índia, voo no 970. Informação November 180 para Porto Seguro. Azul 2774, aguarde corta, informação November. E o voo no 970 vai se aproximar da Juliette. Observe a passagem da 02 até o apoio Juliette 09, voo no 970. Após o certo, autorizando até o 09, voo no 970. Bom, 723, essa é a minha identificação, vê se a via chega da Bonfi para 4 mil pés, ajuste na 06. Mapa 084, faça identity, distante, quadro level 050, Mari Arrival. O 3305, autorizado no alinhar e decolar no 0 vento 100 graus, 99. Autorizado alinhar e decolado no 0, tá 330. Azul 5001, informação novembro, confere. Prepare subida da El, transição ótima, aguarde cópia. Da El, ótima, aguarda, Azul 5001. Azul 2770, na escuta? 2774, na escuta? A escuta 2774. Porto Seguro, autorizado nível 180, via Golfo 677. É, pista no 0, primeira curva direita, subida Coral, 5 transponder 0260, controle Salvador 208. autorizado, Porto Seguro, 80, via Golf 677, saída Coral, pista 10, curva direita. 0260 é o transporte e 208 é o controle, 2774. 2774, parte 3, chame pronto. É. 1208, vamos. Controle 1208, André 3305, obrigado. Controle Salvador, boa noite, TAM 3305, tá na UCA, Jambo. TAM 3305, contato radar na decolagem, suba para nível 330, via saída PUCA. Via PUCA 330, são 330. Uma 723, confirme velocidade. 276. Condições de manter essa velocidade até mais próximo da posição pelo. Firmo. Europa 085, do suspeito 2509, number 2 to land. Europa 085, number 2. Sim, temos a November, prepara a Conde, aguardando o papo 6224, obrigado. Go ahead. We are requesting ATB approach for runway ATB solo for runway 10. We're not able to make aircraft approach. Roger. Europa 084, maintain arrival after ETAP fly Duna position to complete NDB Zulu. After ETAP Duna to complete Tá presente, voo Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, tá 3305. Controle a última chamada. Gol, Celestão, 1170, sempre na informação, 90. Gol 1170, acendo identificação dessa via, chega da Mari para nível de voo 060. Via Mari 060, Gol 1170. Salvador Azul 2, perdão, corrigindo, 4959 do 4 Romeu, Jogo Livre, chame táxi, 4959. Azul 5001.4. Autorizado descida para 2810, ajuste no 06, após pelo voo CR do 366 para o procedimento RNAS. Enter, voo 1772. O transponder 5502 e o controle informador 208. Está autorizado São Paulo, Guarulhos 320, vem apenas o Lu 0 até Piraí, após um bar de apenas o Lu 44 até Pagode. 5502 transponder 208 é o controle da saída da El Leda, ótimo, azul 5001. Azul 5001, correto, portão 1, chame pronto. Chamarei. Após o expondo do CT 2109. Salvador, Ocean Air 6224, já possui a nossa autorização Aracaju? Afirmo agora, está autorizado Caju, nível 190-190, via rota do plano, pista 0, primeira esquerda, Conde, o transponder 0263, controle 208. Pá 084, descend to 3000 feet, climb to 1016, and reduce speed to 1809. 1016, reducing 1800, 0080. Gol 1170, desça para nível 050. 050, precisa para o WhatsApp. Autorizada para o WhatsApp. Obrigado, WhatsApp. Pode até, a companhia de para o táxi azul, 4959. POB 71, autonomia de 2 horas e 45 minutos, Alfredo Aracaju. Autorizado em frente, segunda à direita, via Índia 2895 1016, azul 4959, tem um bom voo. Parte Índia para superar a torre, azul 4959. Bom trabalho, até a próxima. This is Alexander aqui for NTB Zulu Runway 10, para 081. Affirmative, you follow traffic 12 o'clock, 8 miles, Boeing 737, crossing 2500 feet, 1700 knots. Yeah, we got the traffic inside, about 04. Oi, boa noite, voo 1723. Salvador, eu vou 1723. Solo Salvador, eu vou 1723. Possível? Ah, torre 295 não está atendendo, nós estamos na aproximação final. O senhor, por gentileza, chame novamente, que agora eu vi aqui que estava com problema no rádio, já falando com o operador. 3. Uno 723. Tráfego avistado, autorizado pouso, sino 0, vento 100 graus, 11 nós. Autorizado pouso. Salvador, boa noite, azul 4959. Voo 1170? Voo 1170, autorizado para o servo 366 para o procedimento RNAV. Autorizado descida para 2510 com ajuste na 096. 3250, voo servida 366 na 096, voo 1170. 59, condições de iniciar a rolagem assim que autorizado? Negativo, azul 4959. Então, não tem ponto de espera. Japa 084, complete approach, contact tower 118.95. 118.95, number 084, bye-bye. Azawa 180, that's number 084 for runway 10. Japa 084, continue approach, expect to need again. Continue approach, Europa 084. Voo no 723, no solo 36, direito 121.9. 29, boa. 723, autorizado até o portão 4, via Alfa Juliette. Via Alfa Juliette, por 4, bola 123. Para o táxi 5001 no 114 a bordo, 4 horas, Ribeirão Preto. Saber, por favor? 114. 114. Táxi à direita, via Índia 1895-1016, tem um baú. Índia 1895-1016, uma boa, 5001. Boa noite, voo 134, posição 2, centro das condições, autorização Maceió. Voo 134, formação novembro, guarde corte, subida prevista, pouca transfaro. Acende novembro, aguardando o copo, 134. Volo Xaner 6224, está no gate 03, para o Xbeck e estacionamento. Xaner 6224, livre acionamento, o Xbeck em coordenação, dando passagem 37 da Gol, parqueando a sua esquerda no 4, após autorizar. Então, vai feito um pushback aqui, acionamento, e vai dar passagem para o voo que vai parar no 4. Solo, o 2774, tinha posição 3, pushback acionamento. Cádio 3, Lipschamtax, azul 2774. 2774. Azul 4959, autorizado, aliás, mantém-se no 0. Formação de tráfego, Boeing da Gol, 10 milhas a cabeceira. A Lima tem pista 1-0, azul 4959. O 1170, complete procedimento, chame torre frequência 118, decimal 95. Torre 295, 1170. Sunrise, contact over the ground, 121, decimal 9. Voo 1170, visual, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Formação de tráfego, a TR da Azul, alinhado cabeceiro no zero, preste a encerrar a laje. TR, 1172 agora. Azul 4959, autorizado decolagem no zero, vento 100 graus, 099. Autorizado decolagem Azul 4959. Oi, Azul 5001, ponto de espera, pronto, abordante. Boa noite, Azul 5001, não mantém ponto de espera, no zero. Mantém, fiz o operação. Afirmo, no 723, 4, Vigilete, portão 4. Obrigado, 723, bom. Boa. Boa noite, Europa Zero 84, have vacated by a call. Europa Zero 84, good evening, taxi approved by taxi Alpha, report to Romeo Short Juliet. Alpha, short of Juliet, Europa Zero 84. Lula 134, short copy? Pronto, Lula 134. Marcelo Serra Bravo, Mike Oscar, autorizado nível 340, via roda do plano de voo. Pistona 0, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru. 55, no meio, transponde o controle de Salvador 208. 8 Morro. Controle 208, obrigado, boa noite. Para Caju. 55 no menu transponder, 208 ao controle, gol no 134. Portão 2, correction pronto, no 134. Chamaram. 4959, passa 1200 na coral. Azul 4959, contato radar de colagem, sua para nível de voo 140, voo coral. 140 coral, 4959. Air Portugal 023, are you able to do INAV procedure? Air Portugal 023. Can you confirm, are you able to do? Affirm, we are able. Roger, Portugal 023, clear to descend to 2,500 feet, QNH1016, after Tripelo position, fly Sierra Victor 366. After 2,500 feet, after Tripelo to Sierra Victor 366, after 023. Da passagem era 4 horas, 1, 17 animais. Copa 084, taxi approved via Juliet until stand 10. Via Juliet stand 10, Europa 084. Solo voo 170 ligou. Voo 170. Autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, previsto é o portão 3, está sendo desocupado agora. Ok, Alfa, antes da Juliette, aguardo 3, vou no 70. 0 graus, 0 mais. 6224 para o táxi POB109, autonomia de 2 horas e 20, alterna Salvador. 208, 5001, obrigado, boa noite. 16, boa noite, bom carro de final de semana. Gol 1170, dê passagem na TR da Azul, após Juliette, portão 3. Dê passagem azul, após Juliette, portão 3, gol 1170. Para posto de estacionamento no 2, gol no 134. Gol no 134, coordenação com a equipe de solo, seu pushback, posterior o 37 da companhia que irá parquear à sua esquerda. Ok, então aguardo o colega parquear à esquerda, a porta autorizada, chamará para o táxi, gol no 134. Portugal 023, complete procedures, contact tower 118, decimal 95. 118.95, Portugal 123, 2 and 3. Tower 18, Portugal 023, final runway 10. And Falcon 023, clear terrain, runway 10, wind 103.08 knots. Looks like runway is 010, second wind please. Second wind. 100 degrees, 08 knots. Yeah. Pelo Salvador, solicita final 60, azul 4959. Gente, autorizado nível final 160, azul 4959. 160, 959. Confirme a altitude que está passando. Vai passar agora o 060, azul 5001. Gente, como que no, na visualização radar, está alternando entre o 060 agora e 210. A gente está passando agora o 065, o 5001. Pois é. Boa noite, 68, essa é a minha identificação. Deixa eu parar nível de voo 050, vou ir TAP para chegar da Mari. 050, boa noite, TAP. Comodoro 5001. Prossiga. Como recebe a altimetria agora? Confirme. Como recebe a altimetria? Foi passando agora 120, 5001. Ótimo, você passa 120. Tá. Portugal 023, tax approved via taxiway Alpha. Report holding short with Juliet. Alpha to hold short of Juliet, Air Portugal 023. Boa noite, torre 2774. Está no ponto, espera a próxima. 2774, boa noite, autorizado a linha Mateu na 0. Mateu na 0, 2774. Boa noite, essa é a identificação, desça para nível de voo 060, chega da base. Azul 5001, chame o Recife 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 1-2835, 5001, boa noite. Boa noite. Puxa, 6224, decolada 520, chama controle 1-2-0, decimal 8-1. 08, boa. 6224, decolona 520. Puxa, 6224, contato radar decolagem, suba via saída Conde para nível de voo 190. Domina via Conde 190, chama 6224. Canal 6212, acena identificação, dessa via chega da Mari para nível de voo 070. Azul 2774, autorizado de colar para o sono 0 vento 100 graus, 99. Autorizado, ou 2774. 20, autonomia alternando, São Gonçalo do Amarelo. Sono 134, taxa direita, via Índio, ponto espera 1895, ajuste ao altímetro 096, bom voo. 095, 16, boa. Caputo Gol 023, approve via Juliet, stand 11. Azul 2774, decolado 105, chama controle 1-2-0-8, bom voo. Controle 208, boa. Salvador, boa noite, gol número 34, ponto controle. Gol número 34, boa noite, autorizado Alim, mantém 1-0. Alim, mantém 1-0, gol número 34. 74. Azul 2774, contato radar na decolagem, subiu para nível 180, via saída coral. Boa noite, 0 via Coral, Azul 2774. 868, autorizado voar na Proa de Serra Vida 366 para o procedimento R-Nave e descida para 2510, ajuste na 096. Ok, Proa de 366, passando para 200. Afirmativo. Aliás, ponto 1-0, gol 1-3-4. Gente, devido a performance da aeronave que ele falou à frente, vai aguardar mais um minutinho, por gentileza. Vai aguardar, 1-3-4. Agora sim, autorizado. Vento 1-0-0, grau 099. Livre de colagem, 1-3-4. 34, decolou 57, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. 134. Sou 1134, contato radar, decolagem, subavia, saída Pucca para nível de voo 350. Via Pucca por 350, gol 1134. Desce para 4.000 pés, ajuste 1096. 4.000, 1096, 3.000. Xané 6224. Confirme 6224. Afirmativo, Xané 6224, foi solicitado por Aracaju que intercepte radial 250 a fim de evitar tráfego em decolagem. Sente, vai interceptar radial 250, confirmando 250 de Aracaju. Afirmativo, radial 250 de Aracaju. Sente, 6224. Estou a ver oficial 023. Não é, não, está a ouvir o Twitter. Estamos aqui no stand 111. O guiamento para entrar no stand não está funcionando. Se deve vir um março, nós agradecemos. É, ok, vou entrar em contato aqui com a administradora do aeroporto. Obrigado. Xané 6212, desça para nível 050. 050, 050. Canal Gol 1868. Gol 1868, completo procedimento, chame torre em 118 decimal 95. 295. Sol igual 1868, sinal, campo à vista, boa. Sol 1868, autorizado ponto 190, vento 100 grau 099. Aí, pois. Xané 6212, reduz a velocidade para 2109, está seguindo o tráfego 12 horas e 9 milhas, um Airbus 320 cruzando nível 050 para 2500 pés, 2110 de indicada. Para 2110, Azul 4959, serviço radar encerrado, 58 milhas do oeste do BR de Salvador, mantém a nível 160 e chame Miguel 120 decimal 1. Ok, Xiaomi 224, serviço radar encerrado, 57 milhas, nordeste do BR de Salvador. Mantenha o nível 90 e coordene a descida com Aracaju na frequência 120.3. Xiaomi 212, voo Serra Rápido 368, para completar o procedimento RNAV. Autorizou a descida até 4 mil pés. Xiaomi 212. Xiaomi 212, voo Serra Vito 368 para o procedimento RNAV, descida autorizada até 4 mil pés com ajuste na 0 no meio. Xiaomi 368, descida para 4 mil pés, 212. Voo 1134, chame Recife, frequência 126.85, ao término 25.45. 126.85.25, voo 1134, uma boa noite. Boa noite. Salvador, após o 368, está autorizado a RNAV, com a Xanema 212. Ativa, após a árvore 368, está autorizado o procedimento RNAV em redução para 1809. 1809, autorizado a RNAV, 1202. Autorizado a RNAV, 3600. Só 3600, complete o procedimento, chame torre frequência 118.95. 2285, 3600, obrigado. Essa primeira aqui, capital 129. Sim. Táxi autorizado até o portão 01 via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 1 no voo no 8-0. Livre pouso 1-0, 3-6-0.